3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino, mais um programa super especial, e hoje vamos falar de um assunto extremamente técnico, extremamente saudável para o seu corpo, para a sua mente, para você se preparar melhor para as suas atividades. Sim, vamos falar sobre fisiologia e a fisiologia aplicada no esporte. Certo, para isso temos um especialista e um não especialista. O especialista que está aqui convidado é o Robson. Por favor, se apresente, Robson. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson. Como ele pediu aqui para me apresentar, eu sou responsável pelo conteúdo do portal da Educação Física. Tenho formação em Educação Física, tenho pós-graduação em Fisiologia e sou realmente um amante aí do esporte em geral e vim aqui para bater um papo com vocês. Estou bem contente de estar por aqui. Muito bem, e o não especialista, que só vai ficar azucrinando a nossa vida, é o Anderson. E aí, Edu, e aí, Robson. Na verdade, eu fiz questão de participar desse podcast para tirar dúvidas se cerveja faz bem ou não para um atleta, porque eu preciso saber disso urgentemente. E vamos falar, antes de começar o programa, dos nossos contatos. Por favor, Anderson, faça esse papel. Antes de falar dos contatos, vamos dizer pro pessoal aí da nossa alegria de ter estreado na semana passada com o Papo do Fino na TV. Todos os dias na TV Poker Pro, www.tvpokerpro.com. Às 21h20 estaremos lá de segunda a quinta ao vivo e na sexta gravado. Muito bem, e aí tô falando disso aí porque se você quiser contatar a gente, por lá tem o chat, é muito legal lá participar, fazer intervenções ao vivo. Participar ao vivo. Falar no Skype, estamos tendo uma programação legal. Se você xingar o Anderson ao vivo, você pode. www.tvpokerpro.com. Fora isso, se quiser escrever pra gente, contato@ofinodabola.net, no Twitter, @ofinodabola.net e no Facebook, facebook.com/ofinodabola. É isso aí, fisiologia no esporte, bronquinhas, finos da bola, trilha sonora sensacional, resgatando do limbo a trilha sonora da semana passada e outras serzenices do mundo esportivo e do corpo humano. Sensacional. Que beleza, então... Robson, qual a primeira música? Você que é tradição, já no Papo do Fino, o convidado escolhe a música. Sou um entusiasta do rock and roll aí, eu escolhi... Graças a Deus. Exatamente. Só o rock salva. Só o rock salva. Escolhi aí uma banda que foi montada para um filme, que no caso são cinco rapazes de Liverpool, e contava a história dos Beatles, né? Do quinto Beatle. E essa banda aí, ela chamada Backbeat, e a primeira música que eu escolhi aí é a Come On Everybody, chamando o pessoal aí para acompanhar o nosso bate-papo aqui. É isso aí, então. Come On Everybody! Come On Everybody! Come on everybody! My baby's in my form, I'm gonna dance with 3 or 4. And the house will be shaking from my bare feet slapping on the floor. When you hear the music, you can't sit still. Your brother won't dance and your sister will. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá começar o nosso papo. Estamos aqui todos nos hidratando, né? Porque o papo, o básico, papo é técnico, né? Vamos, né? Ó, oh, detalhe, hein? Eu estou tomando a minha cerveja numa xícara, assim como o Adriano tomou durante essa semana. Sim, muito bem. Ele acha que, né, para tentar dar um miguezinho, tá bom. Mas vamos lá começar o papo entendendo a fisiologia, que é um termo que hoje está na moda nos esportes, especialmente no futebol e no futebol brasileiro. Robson, aquela pergunta de colégio. Pergunta número 1. O que é fisiologia? Bem, respondendo a sua pergunta aí, fisiologia é um negócio bem interessante. Ela é uma das áreas da educação física que tenta estudar o rendimento do atleta, mas de forma um pouco mais específica. Ele vai pegar, de repente, alguns itens aí como condicionamento físico desse atleta e vai verificar como é que tá o rendimento dele. Então, para isso, ele pega alguns parâmetros, como, por exemplo, capacidade de recuperação de oxigênio, verifica se, de repente, a produção de lactato dele, de repente, está sendo muito alta, e isso indica se ele está se recuperando mesmo ou posição, não. Posição do quê? Lactato. Lactato. Tipo lactobacilos vivos. Não, é próximo disso. Tem o porquê de se chamar lactobacilos vivos, mas na realidade... Você conhece os lactobacilos loucos? Esses aí não. É Yakult com Red Label. Ah, que merda. Ô, Robson, deixa eu perguntar antes de você continuar falando, definindo a fisiologia. Você está definindo a fisiologia aí em relação ao esporte, né? Sim, mais sim. Especificamente. E você falou que ela é um campo da educação física e ela também é um campo da medicina, né? Sim. Sem ser no esporte, ela trata de outro, tem outros ramos da fisiologia, né? Eu já emendo, o fisiologista é médico? Ele pode ser um médico. Na realidade, pode ser um médico, pode ser um educador físico. Pode ser um fisioterapeuta. Qualquer um que... Na verdade, fisiologia não é uma graduação. Na verdade, é uma especialização. Exatamente, é um grau de especialização. Tá. E tanto... aí, quais são os outros ramos da fisiologia sem ser o do esporte? Na realidade, o mais conhecido mesmo é a fisiologia humana, né? Que, na realidade, vai analisar não necessariamente o desenvolvimento do atleta, de um atleta. Ele vai verificar quais são as situações que, de repente... Funcionamento do corpo. Exatamente, que a pessoa, de repente, ela está se está em uma condição de uma doença, de repente, de como é que, de repente, está o físico dela, como, de repente, o corpo dela está respondendo para as variáveis aí que existem. Eu estou perguntando isso que eu estava estudando, eu achei... É uma coisa curiosa. Para de estudar, isso é muito chato. Quem vai estudar essa coisa da fisiologia, o cara, na verdade, ele tem que saber de biologia, de física, de química, de anatomia, de tudo. Sim. Geografia. É uma ciência, vou chamar assim. É uma ciência do esporte, vai ser do esporte agora para o nosso caso, mas completíssima, né? Sim, exatamente. Ela é extremamente completa e ela desenvolve realmente todas essas áreas que você acabou de falar. Né? E voltado para o esporte, você tem algum dado de quando a fisiologia começou a ser aplicada especificamente para... Ou quando que ela, antes disso, quando que ela apareceu, ou seja, quem foi, sei lá, o primeiro fisiologista, o primeiro cara que começou a estudar isso em relação ao corpo humano, e depois o primeiro malandriço que foi lá e falou, pô cara, se eu aplicar isso aqui nesse atleta, ele vai ter um rendimento maior. Uma coisa bem interessante é assim, ó. A fisiologia, ela não é direta em relação ao futebol, o que seja, ela é voltada para o esporte. Então, dentro do esporte, aquilo que de repente a gente tem de mais emblemático seriam as Olimpíadas. Atualmente nós temos aí 34 jogos aí olímpicos que já aconteceram, sendo que o primeiro foi em 1896. Na Grécia. Exatamente. E aí o que acontece? As Olimpíadas, o conceito olímpico, ela foi mudando conforme as necessidades da época. Então, de repente, a gente pode dividir, de repente, as Olimpíadas em alguns períodos. Tem, por exemplo, o período pré-competitivo, que, na realidade, era antes dos Jogos Olímpicos serem realmente uma competição de alto nível. Exatamente. Então, corresponde, geralmente, a Helsinki, 52, a Tóquio, de 64. Aí, o que aconteceu? Entrou o socialismo, né? A ideologia socialista, que vem daquela situação de... Vamos mostrar para o mundo que nós somos melhores, que a nossa ideologia é melhor. Então, em 1956 aconteceu. Entre Helsinki e Tóquio, rolou essa situação de ideologia. Aí teve um cara na Bélgica... Mas peraí. É. Agora vamos entrar no campo do mocinho aqui do lado, que é o Anderson, que é... Da política? Não, que é historiador. Você esqueceu aí de colocar aí Hitler usando a Olimpíada como afirmação superior da raça ariana. Sim, exatamente, mas faz parte dessa situação de idealismo sociológico. Foi quando, de repente, o idealismo sociológico entrou dentro do esporte. Mas isso não foi antes de 56? Foi na Olimpíada de 36, né? Isso. Mas isso não era maximizado, isso daí foi só o Hitler que tentou fazer. E aí, de repente, teve a situação do Jesse Owens lá, que fez com que caísse por terra. Aí okay. O pessoal falou assim, vamos esquecer esse negócio que não funciona. Mas aí rolou a situação Rússia, Estados Unidos, e aí veio a situação do socialismo... A Guerra Fria dos esportes, né? Exatamente, começou, aliás... Ficando bonito esse papo, cara, tô gostando. Os esportes foram a plataforma de divulgação encontrada pra, de repente, oferecer a hegemonia de um estilo de vida. Basicamente, eu sou melhor do que eles. Exatamente, né? E foi o que aconteceu. E pelo que você tá falando, foi isso que estimulou os caras a aperfeiçoar o treinamento físico e buscar no corpo humano aquilo que... os elementos que pudessem render mais a atletismo. Isso talvez nos Estados Unidos, né? Porque na União Soviética os caras treinavam com um urso carregando pedra de gelo, né? Até hoje o malandro do UFC treina no gelo lá, carregando, né? Como chama? Mas tá tomando porrada o nosso querido... Esqueci o nome dele agora. Depois eu lembro. Tá. Depois eu lembro. Então, em 56 entrou essa situação do Fedor socialismo. Fedor Emelianenko. Você que vai lembrar rápido. entrou a associação do socialismo aí e tal. Aí teve um belga, cara, que em 61 ele pensou que, cara, vamos unir todos os componentes que envolvem a performance. O nome do cara é Raoul Mollet. Ele foi condecorado aí em 1990 ou 80, mais ou menos, aí, pelo Samaranch do Comitê Olímpico, como de repente uma das assumidades dentro da área de treinamento. Certo. O Raoul Mollet, ele pensou assim, cara, vamos unir numa mesma situação trabalho técnico, tático, nutrição e treinamento. Tudo junto. Tudo junto. É. Foi o primeiro cara, de repente, dá um estalo e fala assim, meu, vamos unir tudo isso aí pra aumentar a performance. O Romário, quando viu isso, falou, puta, fudeu, tem que treinar, caralho. Treinar assim, e comer bem, né? Tem que treinar e comer bem. O Romário é uma coisa bem interessante, a gente vai comentar nele mais pra frente. Aí o que aconteceu? A partir daí, cara, a gente tava num momento onde era pré-científico. Os caras não estavam estudando muito essa situação de fisiologia. Aí entrou um período que a gente chama de científico. Os caras começaram a analisar o treinamento e falaram assim, o que isso traz pro corpo do atleta? O que faz esse cara ser um monstro, de repente, numa prova específica? E aí veio o período científico, que vai de Tóquio, em 64, até Moscou, de 1980. Nesse período foi onde houve um boom sobre treinamento, sobre fisiologia e sobre todos os aspectos que envolvem o alto rendimento. Quer dizer, isso nos anos 60, 70 e 80. Exatamente. Já tinha o boom já. O boom estava acontecendo. Nós estamos em que era nessa sua cronologia? Ah, vai chegar lá, segura aí. Entrou a situação toda de científica. E agora o que aconteceu? Com a necessidade de desenvolver esse científico, houve a necessidade de desenvolver o tecnológico. Ele teve que equiparar. Os caras estavam, de repente, barrando em conceitos técnicos e não conseguiam analisar. E aí, em Moscou, de 80 até Barcelona... Peraí que eu não entendi. Eu não entendi, que o cara não conseguia analisar o quê, que tava, faltava recurso pro cara? Faltava recurso. Ah, mandei bem pra caralho. Faltava recurso e realmente você mandou bem. Faltava maquinário pra poder, de repente, compreender melhor esse atleta. Entendi. Então o que acontece? De 80 até 92, entrou o período tecnológico. Então surgiram vários elementos que ajudaram o fisiologista, o preparador físico, a entender melhor esse atleta. Quando você tá falando isso aí, Robson, que tipo de máquina nós estamos falando? Pra quem não, tá ouvindo a gente entender. Peraí, então assim, aí de 60, do malandriço aí, de do Tóquio até... Do Raoul Mollet, ou seja, aí já existia a figura do fisiologista já. Na realidade ele começou a surgir nessa época, a necessidade de um fisiologista. Aí esse fisiologista pegou e falou assim pra galera, meu... Mas foi o Mollet que falou assim, ó, eu sou fisiologista, eu não sou preparador físico, não, eu não sou técnico. Não necessariamente. A figura já existe desde o século XVI, né? É. A figura do fisiologista como tal, ela existe desde a época do Renascimento. Sim. E aqueles estudos de Da Vinci, de explorar o corpo humano, anatomia. Ah, olha só. E aí no século XVII tem um bambambam, que agora não vou lembrar o nome, mas também... E no século XIX, na criação das ciências... Nasce a fisiologia como um campo específico. Da medicina. Agora, o que ele tá falando é da fisiologia no esporte. Exatamente. Né? Que é o Mollet aí, o Raoul Mollet, Raoul Mollet. Agora, voltando à sempre pergunta... Sempre os belgas, né? Sempre os belgas. Não sei porquê, quando mas... você fala dessa transição do período do científico pro tecnológico, que você fala das máquinas, dos recursos técnicos, de que máquina que precisa um fisiologista para trabalhar? Qual a prática dele no dia a dia hoje? Estetoscópio. Estetoscópio já. Galeno já usava estetoscópio. Exatamente. Exatamente. Galeno foi o primeiro a usar o estetoscópio. Na realidade, o fisiologista, ele precisou de alguns equipamentos para poder analisar, por exemplo, como é que está indo a musculatura do atleta. Por exemplo, existe um elemento chamado lactímetro, que verifica a quantidade de lactato. Que é produzida pelo atleta. E isso está no quê? No sangue? Isso é produzido pelo organismo, ele é distribuído pelo sangue, e o lactato, ele dá um negócio que é bem interessante. Se ele for produzido em quantidade muito alta... Dá aquela tremedeira quando você faz exercício? Mais ou menos. É, a gente pode pensar nisso. Isso aí é cerveja que você bebe, cara. Não, caralho. Não é. Quando você faz alguma atividade que você não está acostumado, você vai fazer um alongamento e tal. Você estica a perna lá na frente, aí de repente sua perna começa a tremer. Isso é velhice. Isso é velhice, reumatismo. Não, cacete. Tem outros nomes pra isso aí. Não é o tal do ácido lácteo, não sei o que, não sei o que. Então, o ácido lácteo é o conceito popular. Aí, dentro do treinamento, vamos de lactato. Eu tô aqui pra representar o povo, a classe humilde, proletariado. Falou em socialismo aí, Kira. Ah, meu Deus do céu, socialismo é terrível. Mas o que é o lactato? Então, o lactato vai pro sangue. Vai pro sangue e de repente ele pode ter duas opções. Se ele for produzido em alta quantidade, se ele não tiver uma forma de utilização pelo organismo, se o cara de repente ele tá com um nível de condicionamento físico muito baixo, esse lactato em vez de ajudar ele atrapalha. O lactato ele faz parte do processo de energia. Eu começo a treinar e aí... Chega numa fase onde eu começo a me desgastar bastante. Se o lactato for produzido em uma quantidade bacana. E se você estiver bem condicionado para aproveitar esse lactato, ele ajuda você a se manter no treinamento. Se for o contrário, não. Se for o contrário, o que vai acontecer? Essa taxa de lactato começa a aumentar muito e o cara começa a ficar cansado. É por isso que o pessoal fala, por exemplo, os nadadores, isso eu falo porque quando eu nado, a professora fala isso. As últimas 5, 6 chegadas que você faz, você faz para justamente soltar o... E aí eu vou falar na linguagem popular, ácido lático, é isso que eles falam? Pode ser, esse conceito ele funciona também, mas na realidade... Você faz um treino forte e no final você faz um treino que não pode ser nem só para muito mole, mas não pode ser forte, é um intermediário, para soltar e... Não é, se você é produzir ou se é tirar na o verdade, ácido acontece, lático... Você ajuda na recuperação do atleta, do amador, do atleta amador, vamos dizer assim. Na realidade acontece, você então, você de repente está fazendo treinamento, tá, no caso na natação, você está treinando forte pra caramba e tal. Chega no final do treino, você deve estar muito desgastado. Para que você não fique tão desgastado, a necessidade de você recuperar o nível, a tua condição física. Então o que acontece? Vamos fazer de repente algumas voltas mais calmas, ou de repente... Não adianta parar para recuperar. Não, pelo parar contrário. Você não recupera. Não, parar você vai... Você fica cansadão lá, fica morrendo, né? Você vai ficar morrendo e pior, você pode ficar morrendo mais tempo ainda depois. Então a ideia é o quê? Eu começo a diminuir a intensidade, o teu corpo vai entendendo que, pô, estou diminuindo e, de repente, o desgaste não é tão grande no futuro. Então o lactato foi um exemplo que eu utilizo para isso. E o lactímetro mede isso como? Que é a máquina que você estava falando. Então, o lactímetro que ele vai fazer? De repente, eu vou lá coletar um pingo de sangue, uma gotinha de sangue sua. Certo. Exatamente. Aí eu vou analisar e verificar qual é o nível de lactato que você fez para uma prova específica. E é química. Isso é química pura, né? É química pura. É química pura. Um fisiologista, na realidade, antes de mais nada, ele é um químico. Ele é um químico, é um cara que vai analisar e vai verificar a quantidade de elementos que estão atrapalhando ou estão ajudando na performance do atleta. Isso que eu acho bem interessante dentro da fisiologia. Fisiologia, entre nós, aqui a fisiologia é um negócio maravilhoso. As fisiologistas, então, são mais fantásticas e maravilhosas ainda. Sim. Então imagina o seguinte, ó. Entrou a tecnologia. A tecnologia pegou, ajudou esses caras a entender um pouquinho mais o atleta. E o que aconteceu agora? Nós estamos entrando num período diferente. Desde Barcelona em 92, a gente está vivenciando aí o período do marketing. Então, de repente, entrou a situação... A fisiologia daí, também? Em tudo. No esporte em geral. Ah, no esporte. Porque na minha vida, não. E tudo. Não, mas manda. Tudo. Você nem percebe, mas manda. Toma, trouxa. Manda, manda mesmo. Isso é um capitalista falando. Exatamente. Mas a situação é assim, ó. Imagina o seguinte, ó. Os caras viram, de repente, a situação de ideal. De repente, defendeu o ideal. Os Estados Unidos, Rússia e tal. E isso foi deixado de lado. Começou a desenvolver todo esse lado científico, tecnológico. E agora o que aconteceu? As grandes corporações, as empresas acharam que, pô, esse negócio não serve só pra vender ideologia. Serve pra vender meu produto. Em 92, em Barcelona, que foi o marco em relação a isso, porque houve uma grande exposição dentro do marketing esportivo, até os dias de hoje, né, que acaba, de repente, atingindo os dias de hoje, fez com que, de repente, o esporte parasse de repente desenvolver uma ideologia política, e hoje em dia fala de uma ideologia de vida. E, de repente, pra uma empresa... É interessante mostrar que a minha ideologia de vida tem a ver com toda a situação do esporte. Então o marketing hoje em dia é muito importante para essa situação. Eu, empresa, eu vou investir em atletas que têm um grande potencial e para isso eu preciso de um staff, dentre eles um fisiologista, para fazer com que o cara renda aquele período que eu vou ganhar dinheiro. Sim. Então é aí que a fisiologia entra, né, na pergunta que o Anderson falou assim, pô, mas a fisiologia tá dentro do marketing? Sim, porque ela tem que manter o cara rendendo até quando a empresa acha que vai ganhar dinheiro com o cara. Ó, vou dar um exemplo bem bacana. Claro com a minha pergunta. Vou te dar um exemplo bem bacana. Nike, se você estiver ouvindo a gente aí, ó, que interessante, ó. Vou falar de vocês. Pode patrocinar. Pode patrocinar também. Pode levar. Mandar camisa, tênis, o que for. Por exemplo, a Nike... Igual Botafogo. A Nike, por exemplo, eles têm um centro de estudos que envolve biomecânica, que envolve psicologia do esporte. Em Oregon, não é? Na Oregon, exatamente. Psicólogo e tem fisiologista. Os caras vão fazer o seguinte, eles vão lançar um tênis novo, um conceito novo. Os caras querem analisar o quanto que isso, de repente, pode ser interessante para a performance de um atleta. Vamos supor o seguinte, você tem o cara aí como... Michael Jordan, que a gente vai falar mais pra frente. E o cara, de repente, ele precisa de vários elementos. Por exemplo, amortecimento no tênis dele. Ele precisa que, alguma coisa, de repente, ajude ele na impulsão, como você acabou de falar. Os caras vão montar uma equipe pra criar produtos pra que esse atleta, ele tenha algo realmente que interfira na performance dele. E, de repente, o fisiologista vai estar lá no meio também. Então, de repente, não só na Nike, como de repente, acredito eu que a Adidas... do produto, você diz, né? Exatamente. Os caras participam de toda a concepção do produto. O atleta entra com a necessidade, a equipe técnica montada pela Nike, por exemplo, entra com todos os profissionais para analisar e ver se isso realmente ajuda o cara. É o marketing trabalhando no e aí o cara vai competir com aquele equipamento, vai... Puta, o cara competiu com aquele, eu vou vender por tanto, e vai todo mundo comprar e vai virar uma moda do caralho. Exatamente. Mas o equipamento tem que funcionar. Não necessariamente. Não necessariamente? Exatamente. Mesmo para um atleta de alta performance, que o cara vai usar o material... Pro atleta tem que funcionar. Não, é isso. Sim, pro atleta. Mas o produto vendido não precisa funcionar tão bem. É, exatamente. Esse que é um barato dentro do marketing agora dentro do esporte. Mas o produto vendido não vai ser aquele que foi feito pro atleta? Ah, ele não precisa ter aquela palmilha de gel lunar, entendeu? Ele pode ter uma palmilha whatever de EVA. Mas não, eu sou muito inocente. É a mesma. Eu sempre achei... A capa é a mesma, mas a palmilha... Palmilha que custa milhões pra ser desenvolvida, que só foram desenvolvidas 15 pro cara competir nas Olimpíadas. Tipo, pô, eu não vou colocar isso pra vender porque ninguém vai comprar. Então, assim, eu vou fazer a capa de fora bonita igual, mas lá dentro é o puro EVA, cara, que você vai comprar por 400 pau. Exatamente. Você acabou de ferrar com toda a minha vida, cara. Eu tava achando que eu nadava com a touca do Phelps e não é então, né? Não é a touca do Phelps. E no próximo bloco a gente vai falar mais ainda sobre essa fisiologia, vamos dar mais exemplos. E agora, Robson, o que a gente vai ouvir pra, sei lá, dar uma relaxada no Anderson, que ficou triste agora com essa história do... Bem, como a gente comentou aí sobre socialismo, eu sei que de repente tem alguns elementos aí do grupo é que é fã do socialismo. Estamos aí. Estamos até em terreno inimigo, talvez. Exatamente. Eu tô vendo aqui que a gravação tá no terreno inimigo. Eu imagino isso. Que no caso eu tô colocando aí Lobão, né, com a música El Desbichado 2, que é uma sensacional e fala do capeta. É isso aí, então, Cride, toca o Desbichado. Eu sou o tenebroso, irmão sem irmão, o abandono inconsolável, o sol negro da melancolia. Eu sou ninguém, a calma sem alma, que assola, atordoa e vem do final de cada dia. Eu sou a explosão, a chuva, o anjo, o rei, o samba sem canção. Tudo bem, depois de ouvirmos o nosso amigo Big Wolf. muito bom, Big Wolf, eu gostei. Vamos falar agora da fisiologia e dar exemplos nos esportes que a gente conhece, né? Então a gente estava conversando aqui, quais são os esportes que melhor aplicam a fisiologia? Ficou boa ou não? Ficou, que melhor recorrem ao fisiologista, à fisiologia. Isso, fazer um ranking, talvez, dos esportes que mais utilizam e dar exemplos de atletas que a fisiologia ajudou o cara a render melhor ou a conseguir mais algum tempo de produção. Centésimos a mais na corrida, na natação. Ou até temporadas a mais, o cara ia parar com, sei lá, saudável, 31, né? Com 31, conseguiu jogar até os 34, porque a fisiologia ajudou o cara. Ah, não, eu não preciso correr demais, eu vou deixar a bola correr. Sensacional isso daí, porque é o seguinte... No futebol, a gente tá vendo realmente uma grande mudança em relação ao tipo de treinamento que é sendo feito. Então, vamos dizer assim, até a década de 70, próximo da de 80, você treinava vários atletas... Opa, o barulhinho sensacional. Você treinava vários atletas da mesma forma. Todos eram parecidos. Você treinava todos os caras, se colocava aquele grupo e treinava todo mundo igual. Hoje em dia já não. Você treina o cara para cada área, de repente, que ele vai atuar em campo. Mas voltando para a ideia principal, é o seguinte... A fisiologia, ela tem dentro do esporte, principalmente dentro dos esportes olímpicos, a melhor forma de trabalhar especificamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A ideia é a seguinte, ó. Quando você, de repente, começa a trabalhar um atleta, você não trabalha necessariamente todo o conceito do atleta num esporte. Você trabalha por áreas. Vamos supor o seguinte, você tem um jogador de futebol. O jogador de futebol, de repente, ele vai ter um lateral que ele precisa de mais velocidade. Então imagina o seguinte, qual é o melhor lugar para você verificar se a velocidade de um atleta é boa do que, de repente, numa prova de 50, 100 metros? Boa sacada. Então imagina o seguinte, cara, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, têm as modalidades que, de repente, enchem os olhos do fisiologista, porque elas são específicas. O atletismo, por exemplo. O atletismo é um exemplo. Então, como eu falei para você, de velocidade. Mas, cara... Velocidade e resistência. Que eu acho que deve ser um outro tipo de trabalho para o fisiologista, né? Exato. Um fundista que faz 10 mil ou faz a maratona, o trabalho para o fisiologista é diferente daquele trabalho do cara que faz o 100, o 110 fora, de barreira. Exatamente. Fora aqueles esportes, ou aquelas modalidades que necessitam de um movimento, sei lá se eu vou falar específico, certo aqui, né? Mas um movimento biomecânico específico, como o salto com vara, um salto em altura, um salto triplo que deve foder com o joelho de todo atleta, que eu não entendo aquela porra direito, a marcha atlética, ou seja, são movimentos... de encaixe do corpo que você tem que trabalhar isso de uma exatamente, forma. Exatamente, o barato que é o seguinte, essa daí já é uma outra área que chama biomecânica. Voltando pra fisiologia, imagina o seguinte, ó. Não, imagina a fisiologia trabalha com a biomecânica também, não trabalha? Conjunto, né? Não, são áreas separadas. Mas tem um biomecânico? Sim. Ah, tem um biomecânico? Tem um biomecânico. Pô, sabe, daqui uns 20 anos vai chegar no futebol isso aí, você vai ver. Daqui 30 anos pô, a gente faz um podcast. Pô, posso falar uma coisa? Existe já o biomecânico do futebol nas equipes da Europa. Ah, mas lá não é planeta Terra, né? Não é planeta, não é planeta Terra. Na verdade, lá é o ideal do planeta Terra. Esse é o problema. Mas vai falir logo. Imagina o seguinte, cara. Então, de repente, eu tenho lá algumas capacidades físicas. Dentro da educação física, a gente entende que capacidade física é força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade e resistência. São seis. São seis, mas são várias, na realidade. As seis são essas que eu falei pra vocês, são as mais básicas. São as principais. Os quatro P's, vai. Porque, sabe, igual os quatro P's do marketing. Tipo isso, é. Agora, imagina o seguinte. Eu, de repente, eu tenho uma prova como velocidade de 50, 100 metros. Então, o que eu vou me preocupar é com características específicas dessa velocidade. Então, eu vou analisar nível de lactato, como é que está, de repente, o VO2 desse atleta. Esse VO2, é o trabalho do fisiologista. É o consumo máximo de oxigênio, né? Exatamente. É o VO2, exatamente. Sei muito também, viu? Eu tinha entendido sei o VO do atleta. Não! VO do atleta é o Dennis Rodman que usava VO no basquete. É verdade. VO2, pô. VO2, porra. Imagina o seguinte, então dentro do atletismo ou dentro de outras modalidades na Olimpíada, você tem várias possibilidades de analisar áreas específicas. Você pega um atleta de ginástica, você vai analisar o quê? A força. O fisiologista tem como analisar se de repente aquele cara tá produzindo força e se ele tá se recuperando. A ginástica olímpica deve ser um bagulho bem foda também. Foda, né? foda, é muito complicado. Porque eu acho complicado. Que dessas capacidades que você falou, menciona, ela recorre a várias, né? Força, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. Se a filha da puta der aquele triplo carpado fudido do cacete A4 cai de bunda, não adiantou porra nenhuma. Que nem a Daiane faz toda a Olimpíada. E o que é mais interessante? Se de repente, dentro da fisiologia, analisar, por exemplo, o erro da Daiane, pode ser que ela pode estar cansada, ela não se recuperou. Aí a fisiologia tem como anotar, pô, durante o décimo e o décimo segundo minuto, a Daiane, ela tá desgastada. Caiu, ela caiu ali. Ela caiu. Então a fisiologia caiu fisicamente, isso. Exatamente. Ciência de bunda. Aí pronto, caiu de bunda. Caiu fisicamente, fisicamente também. Fisicamente, caiu de bunda. E aí imagina o seguinte, tem como de repente eu falar, ó, a partir daqui ela vai estar perdendo outras capacidades físicas. Ela perdeu o equilíbrio, perdeu a coordenação. Perdeu a flexibilidade e a resistência. Então, o fisiologista, perdeu dentro tudo. De um grupo... Às vezes, num salto, né, que ela deu, que ela bateu o pé e pisou fora, ela pisou fora porque talvez a perna estava cansada e ela não conseguiu segurar fincar. O... Não conseguiu fincar. Esse é o lance da fisiologia. Esse que é o barato da alegria dele, alegria dele. Ele sorri, né? Ele sorri. Quando a gente entende, ele sorri. Então, imagina o seguinte, cara. A Olimpíada é o maior exemplo. Então você vai, de repente, encontrar dentro da Olimpíada formas de você pensar na fisiologia de forma mais específica. Mas o grande barato são os esportes em gerais. Agora, falando em esportes, a gente já percebeu que você tá ligado em muitos esportes. Você já falou de tudo, já falou do basquete, daqui a pouco tem exemplo da Fórmula 1. Vários esportes. Vários esportes também. Vários blogs, tem muita... Agora, você no seu dia a dia, você trabalha com a aplicação da fisiologia como preparador? Em que esporte especificamente? Musculação? Você trabalha com treino de atleta? Porque o pessoal que não conhece, de repente... Porque acho que é interessante, você fala um pouco da sua prática também diária. Você mexe com futebol? Não. Não. Então, com que outros esportes você trabalha? Conta um pouquinho aí como é que é. Ah, esse é o grande barato, né? Eu sou um entusiasta da educação dentro da área. Eu gosto do processo de aprender. Atualmente, eu não trabalho com nenhum atleta. Eu não trabalho com alunos, como de repente um personal trainer. Eu sou responsável por passar conteúdo para os professores de educação física. Então, por exemplo... Trabalhar você... a parte teórica com quem vai trabalhar na prática. Esse é o grande barato. Eu não trabalho exatamente com a parte teórica. Eu coloco informações dentro do sistema, dentro do portal da educação física que eu estou comentando com vocês agora. www.educaçãofísica.com.br. Muito bem. Onde vai ser algo interessante para você, mas um pouco fora da atuação específica. Então eu estou sabendo de tudo um pouco. Então, mas nesse conteúdo que você alimenta, você fala sobre esportes específicos ou só sobre questões gerais da fisiologia? Ah, é um barato. É um grande aglomerado de informações, na realidade. Então eu falo sobre fisiologia, eu falo sobre biomecânica, eu coloco informações lá voltadas para psicologia, que é o grande barato que eu tenho também hoje em dia. Eu busco estar por dentro de tudo o que está acontecendo na área de treinamento, na área de educação, na área de psicologia. São todas essas áreas que, de repente, um professor, ele professor, tem que estar dominando. Professor, você fala de academia, de escola... Professor de educação física. Educação física em geral. Em geral, é isso então, que eu trabalho. Então você necessariamente tem que trabalhar com handebol no primeiro bimestre, vôlei no segundo, basquete no terceiro e futsal no quarto, não é isso? Geralmente isso não funciona. Verdade. Os alunos ficam putos, né? Com aquela, não quero jogar handebol, não quero jogar vôlei. O que o bom professor faz? Pega a bola, joga no meio da quadra. Fala aí, se vira, filho da puta. Se vira e põe as meninas num cantinho da quadra e vai ficar jogando vôlei, né? Tinha aqueles toquinhos. Esse é o grande barato. Normalmente o moleque vai e chuta a bola nas meninas pra elas saírem da quadra. Esse é o grande barato da educação física. Porque, na realidade, ele tem uma atuação ampla. E eu trabalho com essa atuação ampla. Então, você dá conta disso, né? Eu imagino que você deva receber... Não, ele é incompetente. Não, dá conta de receber... Boca. Por favor. Não, de receber esses pedidos de professores. Imagina que você deve ter um canal de comunicação... Exatamente. Pra saber o que eles esperam de uma resposta sua, né? Pra Sim. que áreas, né? Exatamente. Na realidade, eu preciso suprir esses professores dessas informações. E dentro dessas informações, a fisiologia é um conceito que mais atrai o professor. Vamos dizer assim, fisiologia, para a maioria dos professores de educação física, é o que dá tesão pro cara. Ah, é? É. Mas por que você acha isso, cara? Porque é o básico. Shortinho. É o básico. Aquela lycra das meninas, né? Porra, isso aí é que dá tesão pro professor de educação física, cara. Imagina o seguinte, você quer de repente deixar aquela menina bacana, atraente, gostosona e tal. Olha aí. A fisiologia, ela oferece conhecimentos para você para entender que tipo de treinamento vai funcionar para aquela menina. Então, o que acontece? A fisiologia, ele é o grande atrativo do professor de educação física. Eu me formei em fisiologia na minha pós-graduação por causa da necessidade. Eu sabia que ele era o básico. Então, com conceitos fisiológicos, você consegue defender um tipo de treinamento que você tá aplicando para uma pessoa. Você quer dizer, então, que você pega qualquer mina, tipo assim, para você tanto deixa faz, ela bombada. Porque você vai deixar ela gostosa depois. Ah, isso daí, de repente, entra o conceito de psicologia, que daí já é diferente. E eu não faço isso. Deixe bem claro que ele não faz isso. A aliança dourada está brilhando no dedo esquerdo. Ô Rob, você aproveita. Você é formado em educação física? Isso. Você, como professor de educação física, que trabalha num portal aí que tem esse suporte pros professores, você acha que a gente está num país que é de uma monocultura esportiva? Esportiva. Futebol só? Porque a gente falou aqui de handebol, estava citando o caso do basquete, nós falamos de atletismo, falamos da ginástica olímpica, natação. Mas, na verdade, o que a gente vê na TV, em 80% da programação das TVs abertas, pelo menos, é o futebol. E já vou fazer um gancho nessa sua pergunta. Você tem só essa monocultura esportiva. Por um outro lado, o vôlei caminhando meio que sozinho. Tipo assim, bom, eu vou me autossustentar, já que ninguém me dá a bola. Eu não vou ficar marginalizado, como os outros esportes. Mas também não vou procurar o mesmo espaço do futebol. Então assim, eu vou ficar aqui me autossustentando. E com isso consegui desempenhos, assim, 10 anos pra cá, melhores do que o futebol. Pergunta muito boa. Cara, e a ideia tá é a hoje. Seguinte. Tudo tem a ver com tá demais, darwinismo. Cara, tamo demais hoje. Tudo tem a ver com darwinismo. Imagina Grande o seguinte. Darwin. Ó, imagina o seguinte. O que vai atrair as pessoas é aquilo que dá certo. É aquilo que movimenta. E não adianta. No Brasil, futebol movimenta a economia. Isso é um barato. E aí, de repente, você tem esses conceitos como esse do vôlei que você acabou de falar. Que estão indo pra uma outra linha. Oferecem muito resultado, mas ele não caiu nas graças do público. Ele tem, mas ele tem um público específico. Sim, é o público do vôlei. Do vôlei. A torcida do vôlei. Isso. É, realmente é aquelas meninas chatas que ficam gritando o jogo inteiro. É isso, tem menina bonita pra caramba, não, que são chatas, mas são bonitas. Aí sim, eu não falei que eram feias, falei que eram chatas. Então imagina o seguinte, ó, como eu falei pra você, o conceito do darwinismo, o cara, de repente, o futebol é o que movimenta a economia no Brasil em relação ao esporte. E não adianta. Quando, de repente, existe um esporte que se destaca, tudo vai ser direcionado para ele. Aí vem os outros esportes tentando encontrar espaço. Mas do ponto de vista do fisiologista, que é o cara que está atento a todas as partes do corpo, a todas as possibilidades de rendimento do corpo, Sim. então joelho, tornozelo, sei lá o que melhorar, ombro, cacete A4, é ruim isso, né? Você ter uma monocultura esportiva. Tô pensando em termos de país, tô pensando para você. Se todas as escolas não tivessem essa coisa que o Edu falou, da molecada que reclama desde o primeiro bimestre pra jogar o futsal, que seria só no quarto. Estou falando da nossa época, nos 80, 90. Entendo. Não seria melhor? Pegar Sim. o exemplo dos Estados Unidos. Não seria Sim. melhor a gente ter um policulturalismo, vamos chamar assim. Você quer dizer que é meio frustrante pro cara falar assim, puta, eu tenho que só trabalhar com futebol, é, que saco, é isso. Mas eu quero Ou só falar de futebol, em outras né? áreas isso. que são muito interessantes, mas que pro público em geral não agrega. O cara ficar lá só esperando futebol, como vocês, não agrega, ouvintes, e o público geral... O terceiro bloco a gente vai falar de futebol. O público geral não consome, às vezes, esses outros esportes. É, esse é né? o problema. Como eu falei pra você, é o darwinismo. Não adianta. O futebol é um movimento, o mercado. E com isso... Mas pra também... você é frustrante ou não? Ou você não você gosta mesmo do futebol e não... Não, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou um entusiasta da área de atletismo. Eu, de repente, dentro do colégio, dentro da minha formação acadêmica, dentro da educação física, eu vivenciei bastante o atletismo. Eu gosto do atletismo. Ou seja, você fica frustrado toda vez que você vê o Brasil na Olimpíada, por exemplo. Sim. Não, Jogos Pan-Americanos, você nem tão tarde. Pan-Americanos. Ridículo. Ridículo. De Cuba, toma no Cuba, um país pequeno. Toma no Cuba. Meu, tamanho de São Paulo, vamos dizer assim. Menor, porra, vai tomar no então, Cuba. Então, de repente, na nossa... Toma no Cuba. O nosso rendimento é tão pequeno. Tem essa frustração em relação ao futebol? Existe, eu tenho essa frustração de que de repente a fisiologia ela poderia ser muito mais interessante se trabalhasse com as demais modalidades. Mas é o que tem, não tem como ficar chorando. Tem que ganhar dinheiro, né? Tem que comprar o leite, dinheiro. Tem que pagar as contas. Tem que pagar as contas, no final das contas o que vai, o que movimenta uma pessoa é o futebol, é a economia e aí vai. Uma última pergunta antes do Edu pegar o gancho do futebol e chamar o próximo bloco. A fisiologia ela garante resultados positivos para todos os atletas? Se ela for bem trabalhada... Ela ajuda, mas não necessariamente a todos os atletas. Ah, então é isso que eu queria saber. Porque eu li um artigo me preparando para esse podcast aqui, em que o rapaz da Unicamp argumentava, não me lembro o nome agora, depois eu posso botar no link aí embaixo, argumentava que não, a especificidade de cada um era o motivo pelo qual a fisiologia não garantiria resultados positivos para todos. Perfeito. Porque o que acontece? A fisiologia, a recuperação do atleta, o rendimento dele... É só uma parte. Aí vem os exemplos, que de repente talvez a gente vai até abordar um pouquinho no próximo bloco, né? Que não necessariamente para você ser um atleta de alto rendimento, você tem que estar bem preparado fisicamente. Existem oportunidades, situações dentro do esporte onde você não precisa estar bem fisicamente e a sua atuação... Ela é positiva. Você pode ter resultado positivo. Já falou que o psicológico, às vezes, é fundamental. O cara pode estar botando... Como é que eu vou dizer? Energia do nada. Energia do nada, mas a cabeça está em outro lugar, né? Exatamente. Mas é que tá. De repente, tem momentos onde no esporte, onde a capacitação técnica do cara supera a área de treinamento e tal, e ele vai mandar bem naquela área específica. Aí tem exemplos do futebol, do basquete, que a gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona a coisa no futebol e dar exemplos e dar nome aos bois de atletas de alto rendimento e não, porque agora a gente vai ouvir mais uma super música, Robson. Essa música que eu escolhi aí, cara, é do Kasabian, uma banda inglesa muito boa, e a música chama Underdog, Cachorro Vira-Lata, e o interessante é que ela tem um link com o futebol. Olha que aí. Vai ser o nosso próximo bloco. Muito bem. Ela tem uma, ela é tocada num comercial de uma empresa alemã. Pode falar o nome da empresa? Pode. Da Adidas, onde aparece o Kaká. Ele visualiza uma TV lá em 3D e toca essa música. E deu um trabalho gigante pra eu escolher, encontrar essa música. E ela é sensacional. E você vai ouvir agora, aqui no Papo do Fino, Creed, toca aí. Agora sim, para um talvez desespero do Robson, a gente vai falar de futebol. Não só de futebol, por favor. Sim. Mas a gente vai entrar na seara futebolística. Sempre quis falar isso, né? Eu já falei várias vezes no programa, já perdeu o tesão. Perdeu o grande barato da coisa. Perdeu o grande barato da coisa. Cara, os caras são corneteiros. Eu achava que era só a questão da montanha, agora achei outro. Bom, vamos lá. Na pauta tava aqui, pô, quem são os grandes fisiologistas hoje e tal, não sei o quê. Primeiro cara que vem de cabeça, que nem é fisiologista, mas que foi vendido como na época, é o Bruno Maziotti, que foi o cara que veio junto com o Ronaldo, quando o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians, né? É. Aí o Robson falou, pô, ele nem é... Ele é fisioterapeuta, ele, né? Ele é fisioterapeuta, mas é o cara que tá na crista da onda agora, né? E aí a gente perguntou em off, e você vai nos responder agora, qual que é a diferença, cara? Assim, porque a gente que tá acostumado com o futebol, a gente tem aquela a figura do técnico e a figura do preparador físico. Tem esse novo elemento que é o fisiologista, como que o fisiologista trabalha junto com essa... Como ele atua na comissão técnica? Você tem um exemplo muito bacana. Qual o papel dele, de banda, né? De rock and roll, que é bem legal. Ah, imagina o seguinte, cara, que... O Montanha não vai entender porque ele não manja nada de rock, tá? Ah, tá. Mas depois a gente explica pra ele. Se ele adaptar pagode, ele entende. Ah, por favor, não. O bufante. Isso não tem como. O pagode e o samba, eles são situações à parte na vida. A gente pode montar um dia e a gente bater um papo sobre isso. Mas o lance é o seguinte, imagina uma banda de rock. Então eu tenho lá o vocalista, eu tenho o guitarrista, eu tenho o baterista. E na realidade, o futebol... Todo mundo esquece do baixista, né? Porra, foda, né? Todo mundo esquece do baixista. É, tem o baixista também, vai. Imagina o seguinte, no futebol, uma comissão técnica, você pode, de repente, equiparar ela a uma banda de rock. Olha então aí. Eu tenho, de repente, o técnico, que é o vocalista, é o cara que, de repente, se apresenta pra todo o público, mas em volta o dele leader, tem a... Né? Exatamente, tem toda a comissão técnica, que envolve preparador físico, que pode envolver um fisiologista, que pode envolver um biomecânico. Então o que acontece? Muitas vezes você, um técnico, ele vai de um clube ao outro, chega lá, ele não pode levar toda a equipe técnica dele. Ele não pode levar o guitarrista. Ele não pode levar, de repente, o fisiologista dele. Por quê? O fisiologista é o guitarrista, você está falando? Não necessariamente, eu estou dando uma ideia. Porque tudo vai depender de quem da banda. De quem da banda se dá melhor com o técnico. Certo. Então, por exemplo, de repente, o guitarrista do Luxemburgo vai ser o preparador físico, não necessariamente fisiologista, entendeu? Então ele é o cara que, de repente, eu dependo dele pra poder tocar bem na banda. Você tá falando em situações práticas aí. Agora, numa situação teórica, qual seria o papel do fisiologista, assim, em tese? O que ele tem que fazer pro técnico, pro preparador físico, pro preparador de goleiro, que não faz porra nenhuma? A grande maioria no futebol, preparador físico e o fisiologista, a grande maioria são a mesma pessoa. Eles fazem a mesma, eles desempenham as duas funções. E deveriam. Bem, se você for na Europa, não. Se for aqui no Brasil, sim. Não, mas... Mas em teoria. No mundo ideal. Ah, no mundo ideal, o interessante é quanto mais específico você for e, de repente, o técnico conseguir trabalhar com as informações desse cara, ou se não a equipe mesmo conseguir conversar bem com essas informações, quanto mais específico, melhor. Mas então, imagina que tem um time que tem um fisiologista e um preparador físico. O que é que o fisiologista faz e o preparador físico não faz? Eu tô comendo mesmo, pô. Então, por exemplo... Em específico. Bem, o fisiologista ele vai fazer o seguinte, ele vai dar suporte pro trabalho técnico. Ele vai analisar a condição física, a resistência, a habilidade do cara, entre outros aspectos. E vai, de repente, falar pro preparador físico. Brother, aumenta, diminui. Aumenta a intensidade, diminui a intensidade. Esse pra cara tá pra quebrar. Jogador. Exato. Pra cada jogador. Esse é o ideal. Né? Essa é a situação ideal. Essa é a situação ideal. Agora, se isso acontece, eu acredito que no Brasil acontece de bem menos escala do que, de repente, na Europa. Eu não sei se o pessoal lembra, ou se você lembra, Robson, o pessoal que tá ouvindo aí, em 2005... Quando o Lopes, o Antônio Lopes, o delegado, chegou no Corinthians, eu lembro que isso ficou muito marcado na minha cabeça, e hoje em dia, de novo, o Corinthians, e não é porque eu sou corintiano, mas eu tenho ouvido mais esse papo de fisiologista no Corinthians, eu não sei porquê, não sei se tá mais na moda, se entrevistam mais o Corinthians. Porque a gente tem mais atleta gordo do que os outros. Pode ser, não, eu acho que pode ser, sim, mas em 2005 não era o caso de um atleta gordo. Não era o caso, é. O Antônio Lopes falava tinha o Carlos seguinte, Alberto lá em 2005. Não era o Carlos Alberto que era poupado, sabe quem era? Era o Marcelo Matos, que era um pitbull na marcação. Olha a frase do Lopes, e eu acho que ela... dá bem uma imagem do que você está falando. O pessoal falava assim, ô Lopes, na reta final do Brasileirão de 2005, você vai escalar que time no domingo? Aí ele brincava e falava assim, é o Lotufo que vai escalar. Que era o Lotufo, o fisiologista do Corinthians por muito tempo. O que ele falava? Ele falava a Dona Elza, né? A Dona Elza que ficava dando palpite. Mas ele falava que eles faziam o tal do exame de sangue, eu não sei se é o exame de VO2 ou se é o exame de lã lá. O sangue você analisa um monte de coisa. Eu não sei, então, mas eu não sei qual dos dois, se era do consumo máximo de oxigênio. Pode ser tudo. Ou se era do anaeróbio, que ele falava que fazia o exame e mostrava que o Marcelo Matos, à época, estava à beira da contusão. E agora o Alex Walking Dead, morto-vivo, foi poupado porque o fisiologista do Corinthians disse que ele estava à beira de uma... A fisiologia faz isso, então. Sim. Ela fala assim, olha, ele vai se lesionar no próximo jogo. Ou seja, o fisiologista corneta... O trabalho dos caras. Ele dá a escalação praticamente. Aí entra aquela situação. Se de repente esse fisiologista é tido como o guitarrista da banda. Se de repente quem dá a diretriz pra esse técnico é o preparador físico, ele vai ouvir o preparador físico. No caso, por exemplo, do que você me falou do Antônio Lopes, era o fisiologista. E hoje em dia era o Tite também, porque ele poupou o Alex, porque o fisiologista falou: Alex está a um tris de uma lesão muscular. Então. Acho que, se não me engano, era o músculo da coxa esquerda dele, que ele tava no limite do que ele podia. E aí, naquelas análises que você estava explicando, de lactato, isso, de sangue, de não sei o que e tal. Então, quer dizer, esse deveria ser o papel ideal. Dizer, ó, esse você pode forçar mais, esse você tira do jogo por 2 semanas. Sim. Mas é um barato essa situação do ideal, é que é o seguinte, o ideal é que dá resultado. Se você deu resultado, se você ganhou o campeonato, você esquece todo o resto. Então, por exemplo, de repente, 2005 o Antenópolis ganhou o campeonato? Ganhou o campeonato. Então pronto, deu resultado, o fisiologista é o cara bacana. Chega de repente no ano seguinte, o próprio Antônio Lopes vai lá e começa a ouvir o fisiologista, não deu resultado, vai embora a equipe, a comissão técnica inteira. Tá tudo bem, mas e quando o cara não ouve e o malandro se machuca, o jogador se machuca? O resultado vai ser pior pro time, ou não? Vai ser, lógico, sempre vai ser. O cara vai passar 2 meses recuperando de uma contratura, de uma lesão, de uma ruptura, sei lá o quê. Aí cabe realmente ao vocalista da banda, que é o técnico. O líder. Chama pra ele e fala o seguinte, não, hoje eu vou ouvir o baterista. Hoje e não assume a responsabilidade depois. Então. Exatamente. Mas é o grande fato, de repente, no futebol. Normalmente acontece, cai o técnico e fica a comissão. É, não, aí acontece. Cai o técnico... Fica a comissão por um período. Porque como eu falei pra você, é uma banda de rock. Uhum. O cara precisa levar, de repente, o guitarrista, o baterista, o baixista. Dele. Leva o cara de confiança, entendeu? Então acontece, eles ficam por um tempo, porque de repente tem um contrato a cumprir, mas vão embora junto com o técnico. Luxemburgo é um exemplo que não deu certo lá no Real, você gosta de usar esse exemplo. Que talvez a fisiologia explique o fracasso dele. Também. Qual foi a sequência que você tinha contado pra nós no em off aí? Luxemburgo entrou em 2005 no Real Madrid. É o exemplo mais emblemático que nós temos em um técnico fazendo sucesso lá fora. Que é um grande erro, porque o Brasil faz um sucesso absurdo lá fora. Vou falar uns números depois pra vocês que vão até meio que espantar a galera aí. Então é o seguinte, ó. Luxemburgo entrou em 2005 no Real Madrid. E aí no primeiro mês que ele entrou, ele foi eliminado da Copa do Rei. Meu, é resultado que manda, não é verdade? É. Então pronto. O cara de repente, oitavas de final, Copa do Rei, ele foi eliminado. Entrou mês seguinte, foi eliminado da Copa dos Campeões. Os caras já começaram a olhar pro cara tipo, meu, o que só tá acontecendo? Só tomou bucha. Só tomou luxa. Entrou a temporada de 2005 e 2006. Ele foi lá e montou um grupo de brasileiros. O Júlio Baptista. Robinho. Sérgio Ramos. Quem mais? Dispensou. É, não é brasileiro, mas. Mas é da panela. Dispensou Figo. E aconteceu? Já começou a criar instabilidade dentro do grupo Real Madrid. Entrou só os brasileiros. Na verdade, foi quando começou a cair a primeira geração de galácticos, né? Exatamente. E aí entrou o seguinte: uma série de contusões do Zidane. Do Ronaldo, do Raul, queridinho. Principais do Real figuras Madrid. Do elenco, né, cara? Exatamente. E aí acontece? Esse tipo de situação acaba... Sobrou 10 Júlio Batista, meu Deus. Ah, Maria. Eu também não sou muito fã do Júlio Batista, não. Respeito, mas eu não sou fã do trabalho dele. Não, a gente não respeita mesmo. Imagina o seguinte, ó. Rolou uma série de contusões, e nessas contusões, quem é que é o responsável, como vocês... Técnico. É o técnico. Quem é a equipe dele? É o fisiologista. Preparador físico. Fisioterapeuta. Essa equipe começou a ser colocada... Em xeque. Não estão trabalhando bem. Por quê? Provavelmente a cultura lá é diferente do que acontece aqui no Brasil. E aí o que acontece? Um técnico brasileiro dentro de um time local, talvez não dê certo. Mas, se a gente for analisar bem, técnicos brasileiros e toda a comissão técnica, como eu falei pra você, é uma banda de rock, dá muito certo lá fora. É, o Felipão também foi um exemplo disso, né? Cara, na boa, o Felipão é apenas um exemplo e é pequeno. Quais são os outros aí? Ó, vou dar um exemplo pra você bem interessante. Na FIFA, a gente tem 206 seleções que são filiadas à FIFA. É, inclusive o Gabão. Agora imagina o seguinte, dessas 206 seleções, isso foi em agosto desse ano, 87 tem técnico brasileiro. Caraca, velho! É, tá tudo ali no Irã, Iraque, Oriente Médio, Norte da África. Exatamente, tem brasileiro naquela porra lá. Cara, você tem, por exemplo, o Zico. Zico, meu... Tá no Iraque agora, né? Tá no Iraque. Japão, Iraque, Turquia. Virou guerrilheiro. Uzbequistão. Rússia, Grécia. O cara tem uma experiência absurda lá fora. É Iraque ou Israel que Flamengo. O Zico tá, hein? Tá no Iraque. Técnico brasileiro, ele de repente ele faz sucesso dentro do Oriente Médio. Tem técnico brasileiro trabalhando no exterior. Tem cara trabalhando no Catar, no Oriente Mas Médio time também. De ponta tem cara mesmo no Japão. Não tem nenhum, né? Não, hoje em dia não tem nenhum. Não tem, mas não necessariamente, ele não tá trabalhando no time de ponta, não quer dizer que o cara não faz sucesso. Não, claro que não. E não ganha dinheiro, né? Oswaldinho Boca Murcha, Oswaldinho Oliveira, ele é tricampeão lá no Japão, cara. Pericles Chamusca. Famoso Pericles. Ah, e o... Aljaíza, tá lá. Tá na Oriente Médio. Tá? O cara que o São Paulo quer trazer toda hora, que não paga uma multa. O cara tá lá, eu não lembro qual mundo país. Tá no mundo árabe. É um país. Ele tá, o cu dele tá cheio, ele tá enchendo o dedão de dinheiro agora. O cu já tá arrebentado já. Como eu falei pra vocês. Que grana, como eu falei pra vocês, o que vai de repente dizer se o técnico tá dando certo, se a comissão técnica tá dando certo, se o fisiologista, o preparador físico tá dando certo, é resultado. Se ele tá ganhando o campeonato árabe do cacete A4 lá, tá ganhando dinheiro, maravilha. Acabou. E lá o fisiologista vai trabalhar mesmo, né? Porque... treinar com 40 graus às 9h30 da noite... E de burca, né? Não dá. A grande vantagem nesses países é que os caras não têm, de repente, um histórico no futebol pra poder, de repente, ficar cornetando o trabalho do cara. E isso, de repente, facilita o trabalho do... O próprio resultado, né? Aquela coisa, a base é pequena, né? Então, assim, se o cara é campeão agora... Ah, maravilha. Diferente de você pegar um real e falar assim, ó, você foi campeão espanhol. Ah, mas eu quero a Liga, eu quero o Mundial. Enfim, o Nacional não é suficiente. Nesses casos aí, o Sheik vai lá e fala assim, ó, eu quero ganhar o Campeonato Nacional. Porque a base histórica é pequena. O Sheik de lá ou o Sheik do Corinthians, você tá falando? Não, o Sheik de lá. Ah, o de lá. Ó, só pra, de repente... O de cá vai ganhar também. Uma coisa interessante que a gente... É bom falar, tô falando sobre a situação de... O comissão técnica é meio que uma banda. Só pra você entender, só pra você entender o que de repente vem nessa banda. Tem o técnico, que é o vocalista. Tem o preparador físico, que muitas vezes cumpre o papel de fisiologista. Que pode de técnico, de tudo. De tudo. Que de repente ele pode ser como um guitarrista. Eu tenho o psicólogo, que no Brasil tá entrando aos começando poucos. Agora. Eu tenho o fisioterapeuta, que ajuda a recuperar os atletas. Esse já tem faz tempo. Cara, eu tenho assessor de imprensa. Tem o Luxemburgo deve ter um assessor de imprensa que trabalha com a equipe dele. Tem jogador técnica. Que tem só pra ele um assessor tem de imprensa. Só pra ele. Aí, o cara, aí de repente a equipe do Luxemburgo tem que trabalhar com a equipe do assessor de imprensa do jogador. Ou seja, fudeu. Fudeu. Tem o nutricionista, eu tenho estatístico. Isso é importante. Ou seja, titãs, sim. Né? Titãs, né? Exatamente. Exatamente. É o titãs. Todo mundo opina, todo mundo tem, de repente... Oito, nove cara na banda, pô. Eu não quero mais bateria, eu quero tocar agora na guitarra agora. E aí vai. Agora, sabe a curiosidade que eu tenho? A gente tava falando de futebol especificamente, saindo um pouco desse campo dos técnicos, da comissão. Nesse bolo todo aí, nessa banda inteira aí, o fisiologista, quando ele analisa o jogador, se vai machucar ou não, se aumenta treino ou não, a gente tá falando só de questão muscular ou a gente tá falando também de questão esquelético? Questão mioesquelética. E outra coisa... Assim. Não, na verdade, você falou tudo agora. Mioesquelético. Mioesquelético? Mioesquelético. Pode... Juntos dois. Na verdade, porque, por exemplo, assim... Que eu penso assim, se o cara que todos... é mioesquelético? São mil somalianos? Não, é o sistema esquelético muscular. Ah, chegaram mil somalianos, tipo, os mil esqueletiquinhos, assim. a minha pergunta é por quê? Se o fulano tá jogando bola, eu quero saber até que ponto a fisiologia tem a ver nesse exemplo. O cara tá jogando bola, e vamos dizer, num gramado legal, e ele torce o joelho porque ele pisou mal, ou porque ele dividiu uma bola e pisou em cima do pé do cara e torceu, torce o joelho, rompe o ligamento. Isso tá ligado ao trabalho do fisiologista ou isso é acidente puramente? O fisiologista pode falar o seguinte, fulano de tal está desgastado, o cara tá cansado, a probabilidade dele desenvolver uma lesão é muito grande. Mesmo cara... em casos acidentais como esse? O acidente, imagina, eu gosto de colocar o atleta como se fosse uma corda de violão. Se ela tá muito afinada... Pode estourar. Pode estourar. Ela tá muito tensionada, né? Exatamente. Ela tá muito frouxa, ela não produz. Então o que acontece? Os caras estão sempre no limite. Então o que acontece? O fisiologista vai falar o seguinte, esse cara tá no limite. Ou esse cara, não, você pode puxar um pouquinho mais, porque fisiologicamente ele tá bacana. Isso quer dizer o seguinte, que se o fisiologista falar, ele tá bacana fisiologicamente, a chance dele pisar no pé de um cara e torcer o joelho ou o tornozelo e romper um tendão é menor do que se ele tiver fisiologicamente... Exatamente. Como você falou... Isso influencia necessariamente. Influencia. Você falou, por exemplo, mioesquelético. A musculatura é que produz energia para o osso dar o movimento. Então imagina o seguinte, se a minha musculatura não tá boa, a probabilidade de repente de eu estar mais suscetível com a torção é muito mais alta. E aí o que acontece? O cara... Torceu por causa do buraco do negócio? Talvez não. Se o cara estivesse, de repente, dentro de um nível inteiro, bacana, inteiro, ele pisaria no buraco, passaria por ele, então, tranquilo. Quando você falou que, assim, pega mais leve com esse cara, esse cara você pode exigir mais um pouco, ou seja, isso dentro de uma comissão técnica pode soar legal ou pode soar... Cornetando o trabalho do outro. Como eu comentei lá atrás. O fisiologista vai cornetar o trabalho do preparador físico. Olha, técnico, o preparador físico tá puxando muito o pessoal aqui. Uma hora vai dar lesão na galera, manda dar uma... Isso às vezes gera conflito no elenco, não exatamente, gera? Aí entra a situação do vocalista, que no caso é o técnico, ele vai dar ouvido a quem? Ou saber manejar toda essa equipe de uma exatamente. Forma correta. Que, na realidade, trabalhar com seres humanos é nessa linha, né? É um grande mistério e também é um barato você, de repente, trabalhar com todas essas pessoas e essas informações e com isso desenvolver um grupo... que vai dar um resultado, no caso do futebol, ou se não um atleta, que no caso das Olimpíadas e tal, que vai dar um resultado específico. Ô Robson, né, aproveitando esse gancho aí, a gente tava falando aqui que você deu uma notícia aí que tá chegando, o Brasil, alguns clubes brasileiros, pelo menos os de ponta, eles já estão contando com material de nível tecnológico lá em cima, né? Falando do Corinthians. Não, não, acho que o Corinthians, o Santos, o Montanha tava falando outro dia comigo, o Santos também tem as máquinas de avaliação. São Paulo tinha o Refis, né? Mas tu falou explicando aquelas máquinas de avaliação biomecânica. Você disse no outro bloco que a gente não tem o cara, o biomecânico específico, a figura dele no clube ainda. Os fisiologistas hoje em dia, eles têm capacidade de trabalhar com essas máquinas e maximizar o que elas podem dar de resultado para um clube? Porque, pelo que eu sei, elas devem custar uma bala para comprar uma máquina. Sim, na verdade, o Corinthians, inclusive, né, não foi noticiado há alguns meses atrás aí, que está montando um grande estudo de biomecânica, investimento muito alto e tal. Mas como eu falei para vocês, a figura do fisiologista e preparador técnico, elas se confundem. Então existem clubes onde o preparador físico e o fisiologista são a mesma pessoa. Assim como, de repente, o fisiologista cumpre o papel do biomecânico. Então o que acontece? De repente um biomecânico ele vai utilizar o máximo possível de um equipamento. Nada impede de um fisiologista analisar aquele equipamento e também tirar o máximo do atleta possível, entendeu? Certo. E pelo seu network aí, pelo que você conhece, isso é possível hoje em dia? Sim, sim, é possível, sim. De repente não precisa ter um biomecânico. Pegando um gancho do Corinthians, o Corinthians parece que faz um trabalho, não sei se diferenciado, você pode dizer melhor, mas assim, ainda usando o exemplo de uma banda de rock, o Corinthians tem um produtor por cima, que é o Dr. Joaquim Grava, que ele é um consultor, ele não faz parte hoje da comissão técnica, nem do corpo médico, digamos assim, do Corinthians. Ele é um consultor, ou seja, todas as contusões, os trabalhos e tal, as operações são... Dr. Joaquim, o que o senhor acha? Aí ele vai lá e fala assim, ó, opera, não opera, trabalha melhor. Ou seja, ele é o produtor da banda, né? Exatamente, se fosse imaginar, né, nessa analogia que eu passei por pra aí. Vocês, ele é o produtor. Ele vai, de repente, falar se, de repente, o fisiologista tá trabalhando corretamente, vai, de repente, analisar o trabalho do preparador físico e dizer, pô, não sei, cara, o cara tá tendo muitas lesões, então vamos dar um... Tem uma coisa que tá errada, vamos conversar com ele. E ele, como médico cirurgião, que ele é, né? Ele deve ter, em algum momento, não sei se especializado, mas estudado fisiologia para poder dar os pitacos que ele dá lógico, hoje em dia, né? Lógico. Como eu falei para você, acho que eu já falei para vocês num dos intervalos aqui, o fisiologista ele não tem que ser necessariamente um professor de educação física. Fisiologista é um curso de pós-graduação. Uma especialização. Então, de repente, eu tenho um fisiologista que é médico. Eu tenho um fisiologista que é fisioterapeuta. Padeiro. Agora, mesma coisa. Não, vocês da educação física, vocês sofrem discriminação dos médicos ou não? Ah, sim. Com certeza. Sim. Os médicos, eles discriminam todo mundo, né? O quiroprata, porque não é só massagista. E vocês, eles chamam do quê? Preparador físico? Ah, preparador físico. Tem várias... Professor de academia. Professor de academia. Personal. Mas é que tá. Na realidade, é o seguinte. Se a gente for pensar sobre a situação do médico, o médico, ele tá na sociedade há muitos anos. Você, de repente, como você comentou historicamente aí... Galeno, nós temos... Galeno e seus humores. Já tem, de repente, uma participação dentro da fisiologia. Então, acontece. O médico tem muito mais tempo de... Então, não é natural que, de repente, esse cara, ele venha se sobrepor em relação aos demais. A produção me contou aqui que eles chamam vocês de professores de recreio, é isso? Recreadores, alguma coisa assim? Bem, eu sei que a produção, ela tem um certo barato em falar essa palavra pra minha pessoa. A produção cutucando aqui. A produção, no bom sentido, barato. Claro. Mas nós não somos professores de recreio. Maravilha. Professor de educação física é muito mais que isso. Muito bem, muito bem. Pra gente fechar agora o programa, queria saber se existe a fisiologia do mal, ou seja, a coisa aplicada, não sei se pro doping não, porque o doping é mais uma coisa química, né? O cara vai lá e... Tipo, fisiologista entende disso. Então, e aí, como é que funciona? Assim, tem gente que trabalha pro mal? Opa, tem. Você pega os exemplos aí dos esportes olímpicos, uma coisa que é muito interessante, o doping, ele sempre tá à frente da medicina. A produção de doping, ela vai além, é sempre acima. Então, de repente, o conselho, o COI começa a analisar o doping, de repente ele consegue analizar 20 drogas. As o indústrias está com 200 já, né? Está com 200. E aí acontece, o meu equipamento, ele não consegue analisar todo o doping. Então, de repente, vão ter vários dopings que a minha agulhinha que analisa o sangue do cara vai falar assim, eu não conheço isso, então isso aqui não é doping. Então, de repente, o doping. Existem fisiologistas que trabalham com essa situação de criar novas formas de burlar a condição física. Mas só que uma coisa que é muito interessante também é analisar que a fisiologia ela não oferece toda a necessidade para um atleta se dar bem no esporte. Né? Como eu havia comentado com vocês aqui, nós temos exemplos no basquete, nós temos exemplos na Fórmula 1, onde... Não necessariamente a fisiologia, mas a capacidade intelectual, a capacidade física... Força mental. Força mental do atleta, ele oferece uma condição a mais. A gente tem assunto pra mais de metro ainda, né? Mas a gente faz um programa 2 num outro A gente tem que... Ó, eu vou ficar muito contente se for convidado, hein? Bloquear aqui esse programa. Ficou muito interessante, muito bacana. E a gente quer discutir isso um pouco mais, né? Também com a galera. A galera pode mandar perguntas pra gente através do e-mail e dos comentários. A gente manda pra você e você responde pra galera, pode ser? Vamos fazer até o seguinte. Pessoas mandam essas perguntas e aí vocês me convidam para um programa e eu respondo essas perguntas e te dá uma oportunidade. Boa, melhor ainda. É isso aí. Já chegou mandando na pauta. Já. Não. É o grande barato. Vocês estão me dando essa oportunidade. Muito bem, pra gente fechar em grande estilo, vamos ouvir o quê? Um dos caras fisiologicamente mais bem preparados no palco, não é? Impressionante. É. Velhão, 70 anos. 70 anos em forma. Em forma, o cara canta sem camisa. É o poder das drogas. Esse é um exemplo de que a fisiologia nem sempre vale vai ficar a oportunidade, a possibilidade do cara. Então eu tenho aí pra vocês aí o Iggy Pop aí com Lust for Life, que faz parte do filme Transporting. Então vale a pena ouvir, é algo que de repente tem que estar presente na trilha sonora de qualquer pessoa que curta rock and roll. Agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado fisicamente na semana esportiva. Vamos lá, os nossos grandes bronquinhas, e eu vou começar com o bronquinho. O meu bronquinha vai para Ian Thorpe, grande nadador, talvez usou muito da fisiologia para os seus resultados. Da biomecânica, com certeza. Biomecânica, certeza absoluta. E aí voltou agora a nadar profissionalmente, digamos assim. Mas voltou, assim, voltou e não voltou, né? Cagão. Voltou, tipo, vou aí, vou dar uma nadadinha aqui, uma nadadinha ali, Olimpíada, não sei, acho que eu não vou, não tenho condições. Então por que ele voltou? Por que ele gerou essa expectativa? Então não volta, fica quieto, tira o saco. Ah, vai pro inferno, Ian Thorpe. Saudade, o cara voltou por saudade. Ele queria, de repente, viver toda aquela situação da natação, do glamour e tal, mas o cara já não tem mais a pegada. Ah, bronquinha pro Ian Thorpe, o antigo torpedo. Robson. Beleza, mandou a bola pra mim, então Robson. A minha bronquinha da semana, que na realidade ela não é da semana, pra mim é uma bronquinha do de tema, algum né? tempo do tema, que pra mim é o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno pra mim. Ronaldo Fenômeno, ele representa pra mim uma mudança dentro do esporte, do atleta para o cara que agrega para o time. Então acontece, hoje em dia, essa semana nós temos aí uma notícia falando do Ronaldinho Gaúcho aí, que de repente não está recebendo salários e tudo mais. E o Ronaldinho Gaúcho entrou num contexto que o Ronaldo inaugurou aqui no Brasil, que é o atleta que agrega. Agrega pro marketing, agrega pro publi e tudo mais. E se pá, ganha jogo. E no caso do Ronaldinho Gaúcho, não aconteceu. Não deu certo. O cara é um fiasco. E pra mim, quem iniciou todo esse trabalho é pro Ronaldo Fenômeno. E isso vai ser motivo pra discussões futuras. Eu aceito. Muito bem, agora Anderson, seu bronquinha. Meu bronquinha vai pro ministro, o novo que entrou, o Aldo Rebelo, que substituiu... Ministro dos esportes. Substituiu aquele físico de esportista dele. Aquele físico de... Pescoço de frango depenado dele. Jogador físico de frango. É, físico de jogador de palitinho, cara de pingaiada desgraçada. Ele tem mesmo, né? Não cara? Tem? Tá merda. Mas só pelo fato dele ter entrado aí, segundo as notícias da produção aqui, entrado já defendendo o Orlando Silva, dizendo que foi tudo arapuca e não sei o quê. O Orlando Silva, se nada foi provado contra ele, pelo menos incompetente ele se mostrou, tinha que ter saído. Ele defendeu o partidão, né? E o Aldo Rebelo provavelmente continuará fazendo isso, sim. Embora tenha se mostrado sensato em algumas das questões, mas espero que no futebol ele esqueça o Orlando Silva... Trabalha aí pra ver esses estádios da Copa que estão uma vergonha, tá tudo parado, tem greve em um monte de lugar com dinheiro público rolando e pelo menos dê alguma dignidade pra esses últimos 2 anos de construção de estádio pra Copa do Mundo. Dignidade, palavra complicada quando envolve política. Ah, é. E quem foi o destaque da semana? Quem merece o troféu? O finodabola.net. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu daria o meu troféu fino da bola para a produção do programa, né, que armou o estúdio hoje de uma forma muito bacana, mas isso hoje o pessoal pode ver nos bastidores depois. Certo, produção? Muito bem, então vamos começar com os finos da bola. Primeiro, o Robson, que vai falar bastante do fino da bola dele. Bem, na realidade, o meu fino da bola vai para um cara que nem tá mais atuando, né? Então, tem uma admiração absurda aí pelo Michael Jordan. O trabalho dele foi muito bacana. Ó, o barulhinho é interessante. Estamos abrindo mais um isotônico. É. Precisa vir alguém para patrocinar esse isotônico, correto? Eu também acho. Também acho. Então é o seguinte, o Michael Jordan, para mim, ele foi o atleta que eu pude acompanhar dentro da área de treinamento, fisiologia, que é um cara que, de repente, ele conseguiu evoluir dentro do esporte de acordo com as necessidades físicas dele, a capacidade física. Então, ele, de repente, no início, ele foi um cara extremamente físico, voltado para as enterradas, para entrar dentro do garrafão e marcar os pontos. E conforme ele foi envelhecendo, ele foi encontrando uma outra forma de atuar, que foi, de repente, dando os tiros de longa distância, uma coisa que falaram que ele não era bom. Então, é um exemplo de um atleta fino da bola. Muito bem. O Montanha está aqui perguntando quem é Michael Jordan. Meu Deus. Por favor. Puta merda. O meu fino da bola vai pra um cara. Eu quero que você até comente. Eu não sei se você conhece, deve saber do cara, mas comentar talvez do esporte dele seja mais complicado. Mas o cara é fantástico. É um dos monstros do esporte, que é o Kelly Slater. Não, eu li hoje de manhã que ele não foi ainda condecorado, né, como unodeca campeão mundial de surf. O que erraram, seria, né? Erraram, o que seria na o 11º título. Esporte competitivo, isso é raro. O que seria o 11º título mundial dele. Erraram na contagem, mas ele vai ganhar na próxima etapa, porque a diferença é muito pouca. Ou seja, Kelly Slater já é o campeão mundial dessa temporada pela 11ª vez. Eu acho fantástico um cara de 39 anos, assim, conquistando títulos atrás dele, e você não vê um competidor à altura pro cara. Ou seja, é um atleta fantástico. Kelly Slater, ele ditou a nova forma de se surfar no mundo. Ele é um exemplo absurdo de que existem outras maneiras de você se desempenhar um esporte. Então, hoje em dia, você tem cara fazendo manobras, de repente, que saem da onda e retornam. Tudo são por causa famosos aéreos, Slater, né? Então, exatamente. Então, o que acontece? É um cara acima da média. Então, ele tem, além da capacidade física, outras situações, ele tem, de repente, uma habilidade motora muito acima dos demais surfistas, e ele também ele caiu nas graças do público. E fora que também, depois de surfar, ele deve dar um pega em um, que deve dar um grande barato também, né? Sim. Isso aí, dá uns peguinha em um e dá um grande barato também. Fino da bola pra aqueles letras que pegou Gisele Bündchen, pô. Puta que pariu, cara. Pegou Pamela Anderson. O cara passou o rodo também, velho. Anderson. Meu fino da bola vai pra... Olha aí, deixei por último por quê? Prestem atenção agora porque eu deixei ele por último, hein? The fino da bola goes to pra nós mesmos. Olha aí! Olha que maravilha. Nós estreamos na semana passada com o fino da bola na TV, às 9h20 na TV Poker Pro. Muito bem. Sensacional. www.tvpokerpro.com. Então, pela nossa participação, pela nossa desenvoltura nas câmeras, pelo nosso estilo sagaz. Estilo moleque. Moleque, menino ali, entendeu? Puta, quase ninguém merda. Tava travado, tava tudo muito fluido. Então, o fino da bola pro fino da bola na TV. Sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino. Hoje um programa que eu adorei participar, adorei fazer esse programa. Ficou muito bom, muito legal. Sobre a fisiologia do esporte com o especialista Robson, por favor. Robson, muito obrigado pela sua presença, sua participação, suas cervejas tomadas. E por favor, dê seus contatos e dê um recado que você quiser aí pra nossa galera. É Robson do quê? Meu, é Robson... Caetano? Não, esse é um atleta absurdo, hein? Esse foi um cara que... fisicamente ele é um monstro. Não, em várias situações. Robson Caetano é um exemplo aqui, que pode de repente até render um bom bate-papo. Ô, tá aí, se você puder trazê-lo aqui, a gente vai agradecer. Meu nome é Robson Alves Maciel, tá? Se vocês querem... Educador físico especializado em fisiologia. Ter um educador físico, ele é interessante, ele gera discussões, eu prefiro... E é incorreto, é isso que você tá querendo dizer. Não necessariamente incorreto. Mas eu prefiro ser chamado de professor de educação física, especialista em fisiologia. Eu não dou aula. Então você eu... não é professor. Chupa. Sou professor, professor. A arte de educar, ela vai estar, ela está presente na minha pessoa. Robson Maciel, os seus contatos para a galera. Então, ó, tenho aí o Facebook aí, para quem de repente tem interesse, eu adiciono quem tiver a ideia de conhecer um pouquinho mais da minha pessoa, é facebook.com/RobsonAlvesMaciel. Tem o Twitter aí também, que é Robson Maciel, twitter.com/RobsonMaciel. E tem o e-mail aí também, que é robsonmaciel1975@gmail.com. Vai dizer que você nasceu em 1935. Não, isso daí foi um número cabalístico que eu encontrei. Ah, tá, entendi. Fora que ele se informou. contato@finandabola.net e fique atento no nosso Twitter, que é @finandabola.net, Fina da Bola na TV, segunda, quinta, das 9h20 às 10 da noite. Fantástico! Ao vivo, com chat, participação, e vamos que e vamos. E o meu preparo físico acabou desse programa. Um abraço a todos, tchau!